esqueça tudo que você já viu ou ouviu falar. A partir de agora você vai sentir a verdadeira pressão. Renatinho. Chegamos, Santa Isabel! Sim, e a adrenalina vai correr em suas veias. Renatinho, a partir de agora vai começar! Vamos na boate, Bradota! Tudo pronto? Já sim! Então agora vamos detonar muito som! Bora detonar isso, Isabel! Isabel! A culpa sua não é minha, foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Bora fazer o bailão! Comer minha tcheca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel... Só começamos! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel... A tia Joelha hoje na área, bora lá, princesa! Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Arthurzinho na área, bora, Arthur! Vai e vem. Abraço do Renatinho de Mosqueiro, garoto! É nesse vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Renatinho. Vai e vem, vai e vem. Renatinho! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Fala, meu parceiro, querido! Acho que o Gabriel comeu minha. Trazendo hoje o Renatinho na boate pra Doc Mix. Toma. Ele já vai gravando aquele CD pra ficar registrado nessa sexta-feira maravilhosa aqui na boate. Que comeu a minha tia. E te vai gravando o CD em Santa Isabel, garoto! Toma na pepeca, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Posso eu te porrar, posso, posso eu te porrar, posso eu te porrar, posso, posso eu te porrar, posso eu te porrar, posso, posso eu te porrar, posso eu te porrar, posso, posso eu te porrar. O doido pode comer, mas antes vou perguntar. O doido pode comer, mas antes vou perguntar. Não venha. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar. Deixa, vai! Posso, hoje tu deixa! Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar. Meu parceiro Felipe da diretoria. Posso te porrar, posso, posso. Ele e o Leozinho, curtindo a bosta do Bradock. Valeu, Felipe. Dale, garoto. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. O doido pode comer, mas antes vou perguntar. O doido pode comer, mas antes vou perguntar. Não venha. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Posso te porrar, posso, posso te porrar. Oxi, hoje tu deixa, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me beijava se eu desse Melissa. Virei DJ agora, tô tocando as brabi. Pego as novinha tudo. As novinha de Dubai, minha vini, me adora. As novinha de Dubai, minha vini, me adora. E hoje eu quero é tu. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando. Virei DJ agora, tô tocando as brabi, pego as novinhas. Joelho, toda comitiva hoje na área! Aqui na Bosch, pra Doc Mix, vai lá, minha princesa, hoje aqui curtindo o Renatinho. Bora, Malina! É o baile! Eu era feio e ninguém me queria. Só me beijava se eu desse Melissa. Virei DJ agora, tô tocando as brabi. Pego as novinha tudo. As novinha de Dubai, minha vini, me adora. As novinha de Dubai, minha vini, me adora. Eu vou levar essa brabi, ela vai ser pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá.

que hoje. Hoje tu tá querendo! Querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar um. Chega em São Isabel! E o Renatinho vai chegando, vai tocando! Pra você que vai chegando aqui na boate, pra Doc Mix! Vamos lá! O show vai começar, apagar tudo que o show vai começar, prepara! Apagar tudo que o show vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, apagando. Apaga tudo. Explode o bagulho! Tá rolando! Divino caqueado! Então pode vir pra cá! Trava! Conhece! Meu parceiro Jean, Jalara, na Jean, bora garoto! DJ Bassuri, sabe a missão! DJ Sander, solta o cara é bom! All the people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey! DJ Lohan que tá tocando! Vamos fazer uma putaria no sapatinho! Eu e você e as suas amigas no sapatinho, Vamos fazer uma putaria no sapatinho, Eu e você e as suas amigas no sapatinho, Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá, quer fuder, vem cá. Aí tu chama essa novinha, chama a vassoura, chama. Pega a chave, joga pra cima. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Santorini. Bate pra Doc! Já naquele clima gostoso! Os caras e a família vai chegando juntinho com a gente! Com muita humildade, olha onde nós chegamos! Esse é o som que as passadeiras dão valor. Vou pegar a minha chave e pro passar eu vou. Com o DJ Sassá, vou dar ali a partida. Com o DJ Cleuzinho, eu jogo a chave pra cima. Relatinho. O informático, o Dieguinho é pressão. E o DJ físico levanta a multidão. Pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Hoje é rapidinho, hoje é CG2 na voz. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar o tempo. Hoje eu tô no croco e vai rolar o tempo. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Tô no croco, Tô no caqueado. Ei, meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Ela vai descendo, vai rebolando. Descendo. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Vai, agora vai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, agora vai, vai na minha vai. Descendo, descendo. O rebolão, eu te falei que o crocodilo é malvado, adora dar mordida quando você tá parado. Aí novinha, agora toma cuidado, come tudo do Pará. Hoje ele tá danado, DJ Gordo. Meu parceiro sábio da mídia, rapaz, tá na área. O maior mídia da região. Esse demorar com o Renatinho, vai lançado. Você é o Alexandrino, diretoria. Só na manha, curtindo o bote pra Doc Mix, vai lançado, meu garoto. Sal, cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. Sal, cuidado, crocodilo, vai te passar o sal. É DJ Melry, é o Dourado na voz e DJ Melry na produção. Bora, sábio, te liga! De Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa deu bom. E hoje eu quero Xandão. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Meu parceiro Vanderlei, tá lá, meu Vanderlei. Toma, vai chorar, não sei de sofrer. Não quero mais hoje, né? Ficar com você, porque você não deu valor. Só me desprezou e não levou a sério o meu amor. Hoje eu vou sair pra te esquecer. Curti o número 10. Não pensar em você, é o Passat moral tem. Ele é de Castanhal e no comando tem evidência essa moral. Também tem o DJ Cleucinho, o Dieguinho, o performático e o mega DJ físico. Pra te bandido, é o Passat moral tem. Número 10 de Castanhal e no comando tem evidência essa moral. Também tem o DJ Cleucinho, o Dieguinho, o performático e o mega DJ físico. E o Renatinho! Sem de chorar, vai ser fazer nada, vai que a cobra não adanta. Que chega hoje na boate Braddock e a nossa família já vai invadindo com a gente, já vai superlotando já o nosso espaço aqui na boate Braddock Mix São Isabel, hein? E o bicho vai pegando. Bora, querido, bora pra cima! 1, 2, 3, já! Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. E vem, vamos fugir, papai, droga. Vem, rebolo nada, eu sei que tu se excita. E deixa o bumbum mexer. Arrancou meu crime, botou de quatro. Botando, bota tudo em mim. David Suter. Meu parceiro DJ, lá o virtual, ele e o Marcelo dos moleque doido, tô na área. Valeu, meu DJ, bora lá o virtual, garoto. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. E vem, vamos fugir, papai, droga. Vem, rebolo nada, eu sei que tu se excita. E deixa o rumo mexer. Arrancou meu crime, botou de quatro. Botando, se envolver com os caras doido, agora tu vai descer. Aí tu vai descer, vai! Alô, Mel! Ela desce, sobe com começou bagulho doido, elas desce, sobe, começou bagulho doido, elas desce, sobe, começou bagulho doido, elas desce, sobe, começou bagulho. Meu parceiro Adriano, já é Adriano! Minha tá doidando, não importa o que eu faça, é o meu som que tá tocando. Ela veio na safadeza e eu trouxe a condição. Combinação perfeita pro bagulho fica bom. Onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O que tu quer, vassoura? Mais pólvora! Hoje não. Todos a bordo. Explode o bagulho. Tamo explodindo em Santo Isabel. Fazer chover em cima deles. Mais pólvora. Eu só quero farra. Santorini. E muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada. Meu parceiro Rio Mix, tá na área. Meu patrão também é do ATVD, rapaz. O cara da mídia que leva a mídia do Renatinho pro comércio. Valeu, Eduardo. Nada, aumenta o volume e sente a potência. Barão vermelho, prime, o terror da concorrência. Novíssimo barão, novíssimo barão. Esse é o prime, aqui é muita pressão. Novíssimo barão, novíssimo barão. Esse é o prime, aqui é muita pressão. Novíssimo barão, novíssimo barão. Esse é o prime, aqui é muita pressão. É parceira Guga, Sister Sound, rapaz, bola Guga. Pressão, aqui é muita pressão. Olha a Guga que tá aqui do meu lado. Amiga Joelle. Bora, minha linda. Eu não esperava. E muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita coroada, e muita. Bora, sábio da mídia! Coroada, Renatinho pressão, acabou de chegar. Renatinho pressão, acabou de chegar. O show vai começar, o show vai começar, o show vai começar, o show vai começar, o show vai começar, o show vai começar, o show vai começar. Um, dois, três, vai, vai! Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtindo contigo uma regueira. Com bons amigos dançar, me divertir. A vibração é positiva, é verdadeira. Júnior Santorini. Sobe o nosso som. Sexta-feira! De vim caqueado rebolando, vai! Cagada. Assistem saúde, rapaz, tá na área. Amiga particular do Renatinho aqui de São Isabel. Cadê a Luísa, hein? Essa fila falou que vinha e não veio, rapaz. Santorini, tua música tá vendendo mais do que água mineral, viado. Sexta-feira, eu deixo a ladeira e vou curtindo contigo uma regueira. Com bons amigos, dançar, me divertir. A vibração é positiva, é verdadeira. Ei, DJ, toca o nosso som. Vê o bagulho doidar, vá! Toma, Renatinho, toma, Renatinho de Mosqueiro. Vai no caqueado. Ainda quero o e também. Aqui tá chovendo e repangalejando. A moda agora é. Demonei. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Tchau, tchau! porra pra mano, brother! Dede Ribeiro, o cara que eu mando bar tropical, rapaz, hoje na área. Cadê o outro, Isabelice? Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, beijo vagarinho. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas. Cai aqui pra frente. Ô parceiro, um sábio das mídias. Esse cara tem moral com o Renatinho. Deus de sábio das mídias. O maior mídia de Santa Isabel. Vai, vai, bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, vai, senta essa bunda no chão. Vai, vai, quita essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Essa boate pra Doc. Eu vou mandar assim, ó. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Será Débora, hoje na área da Débora. Que manda um abraço pra você, a Joelha, aqui do meu ladinho. Bora, Débora. Vai no caqueado, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa. Só que não tem hora hoje. Comigo, vem! Vamos fazer a dupla aqui, fazer uma onda bacana! Hoje eu tô aqui pra galera de São Isabel, aqui na boate! Vem embora, vassoura! Poderosa fuxiqueira, hoje eu vou curtir o som. Tequila de montão, então sente a pressão. Quem tá no patrocínio é depósito, dois irmãos. Fernando é o Douglas, Daniel, pressão. Agora só na pressão, Renatinho! A explosão que lá vem. Meu parceiro também, DJ Léo, meu irmão tá na área com a gente, Brasil. Obrigado, Renato, GDA! Parceiro Alexandrinho, toda a família, diretoria! Um abraço do vassouro, alô Chubão! O bagulho tá doido, garoto! O bagulho tá louco! Tei, tei, pum, pum! O DJ que tá na pista tá mandando. O Renatinho não alivia, não! Esse moleque não alivia, vassoura! É muita onda, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso é covardia, não passa mais isso não! Porque eu tenho saudade de tu! Alô, emissor da película! Me peço, por favor, não me deixe, meu amor! Alô, meu primo Rafi! ela só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Deixa de mentira, mulher, deixa. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Hoje eu não tô nem vendo, sabe? Eu tô do lado da patroa mesmo aqui. Rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Alô, Melody! Ei, DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Odipá, Red Label e Ciroc. E na 4x4 as bandidas endoidando. No último volume, o grave detonando. Quando eu cheguei no baile, mostrei que a firma é forte. Peguei minhas bandidas e levei pro camarote. Na hora das... Arthurzinho na área, Arthur! Dentro do meu carro ficou o meu celular. Ficou o meu celular. Quando eu peguei... Meu parceiro japonês! Vá, Japula! A mulher tava ligando. Olha o áudio que ela mandou. Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô na boate. Eu tô no rock. Eu tenho uma mó. Eu tenho uma mó. Eu tenho uma mó. Eu tenho uma mó. Que que tu tá, vai? Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Tu tem? Moto e a... Alô, Dianzinho, abraço do Vassoura, alô, Henrique. Ah, moleque. Alô, Dianzinho, bora pra cima. Alô, Henrique. Cadê o Alexandrinho, hein? Assim não, assim não. Vou fazer diferente, senão os caras falam... A diretoria tá em peso, Vassoura! Quando eu tava de a pé, ela gritia na rua. Agora de mim, dos outros, ela quer subir na garupa. Eu ia falar não. Gira, gira, gira, gira, gira! É. Eu não queria treta, tô meio... Eu passei também DJ Dian, obrigado Dian. Alô, DJ Guga, se der saldo, abraço, valeu! Alô, DJ Léo, mercenário! Meu grau, tá meu grau. Tá meu grau. Alô, gato de vazão. Tá meu grau. Tá ali a chavada. Tá ali a chavada. Tá ali a chavada. Tá ali a chavada. Que a pressão tá aumentando. Ai, tu dá, né? Tá aumentando. Que a pressão tá aumentando. Que a pressão tá aumentando. Que a pressão tá aumentando. Pressão tá aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melody! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. De copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Mano, tô falando das braba. Aquelas tropas que são diferenciadas. Se chega afronta e tu mutua na balada. E quando desce a tropa... Bora, Débora! Parceira Débora hoje na área. Aquelas tropas que... Curtindo aqui na bote, pra Doc Mix, e tumultua na balada. E quando desce a tropa já faz o... Nunca assistem salve! Baby de super, baby de super. Pra cima. Alô, dono da diretoria. Abraço do Vassoura, valeu. Alô, Léo, mercenário, vem cá, Léo, vem cá, Léo. Vem cá, dá um toque aí, meu irmão. De copo na mão. Ei, tu conhece ou não conhece, vá? Aí, Léo, chega aí, Léo. Santorini. Conhece. Será que o Léo conhece? Conhece. Alô, Leozinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E a boate vai começando assim. E a galera vai chegando curtindo a cena, mana. Meu parceiro Marcelo, o moleque Dani também. Já por aqui, ele é primeiríssimo, Adão Marcelinho. O lado Lava Jato Mix. Meu parceiro Léo Lando Palho também. Deixa eu ver quem tá na área também. Parceiro Emerson das Películas. Renato GDA, Renato GDA. Meu parceiro Rafinha também já por ali. Meu parceiro Alessandro. Vai botando essa parada. Tu era feio e eu não te queria. E aí? Até você comprar um par de melissa, me conquistou agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Parceira a Débora também já por ali. Um abraço do Leozinho Virtual e Temoral. Meu parceiro Preto também. O amigo Preto é a primeiríssima dama. Sai fora. E meu segurança japonês. Tu vai dar o SM. Se eu te levar pro rock, tu vai dar o SM. Sai, sai, sai, tu vai dar o SM. Tu vai dar o SM. Sai, sai, sai, tu vai dar o SM. Tu vai dar o SM. Vai botando! Rock que eu vou endoidar agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Eu vou endoidar agora. Eu vou endoidar agora. Eu vou endoidar agora. O Marcelinho e a primeira dama tá por aqui. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora. Bora sim, parceiro Renatinho. Voltei pro rock, voltei pro rock. O DJ já tá tocando e as bandidas já... É o virtual temporal, papai. Renatinho, eu não posso esquecer, abraçar com muito carinho. Meu parceiro Alexandrinho também. Meu parceiro Sábio das Mídias, primeiríssima dama. Amigo particular aqui do Léo. Agradeço você com muito carinho. Bora, Sávio! O rock pro DJ já tá tocando e a bandida já tão drogue. Voltei pro rock, voltei pro rock. Olha que ele voltou! E a bandida já tão drogue. Vai, detonou no Renatinho, vai, detonou no Renatinho. Putaria rola. Vai rolar agora. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão. O show vai começar, o show vai começar. Tá, tá, tá, tá, tá. Santorini. E agora, Sábio? Agora é no 18ão. Os cara doido, as piques tem doida quando vê os cara doido. Eu sento rebolando, chamando seu nome, então eu sento rebolando. DJ Léo, hoje lá, meu DJ. Meu parceiro Daniel Ribeiro, também por ali, Salamana. Em Belém. Nossos DJs hoje, imagina aqui na Bosch Braddock. Putaria vai rolar. Em Belém do Pará, em Belém do Pará. Renato GBK, vamos lá, garoto. Felipe, meu parceiro Felipe, é o Felipe da diretoria, garoto. Bora, vambora, vambora, detonando, vambora, detonando. Renatinho, vai, vai, vai. Chega, vai chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Onde tu senta, onde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Santorini. Vai, me solta. Santorini na produção, o resto joga no vaso e puxa a descarga, safado. Vamos lá, vamos lá! Que a festa vai começar, sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Onde tu senta, onde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caioça. Venha sentir a emoção de perto com Renatinho tocando todas e mais algumas. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Desce moreninha, sobe moreninha, desce vai moreninha, sobe vai moreninha. Ô cuzona, toma, toma. Ô gatinho, joelho. Ajuda. Hoje no Valadinho aqui, só na mão no camarote. Toma, toma. Bora, minha princesa. Chupa, chupa, chupa. Senta na pique fácil, quica na pique fácil, relaxa na pique fácil. Parado no baile. 9. Pra mulher solteira hoje, bora requebrar esse bumbum, vá! Eu, parado no bailão, no bailão, ela com popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão, ela com e o popozão no chão, e o popozão no chão. Olha o popozão, vai! Jerica! Bora, gente! É que eu queria muito ela, ela não pida. Meu parceiro sabe da mídia, o Alexandre por ali, da diretoria. Toma a cúpula hoje! Ele disse que vim e veio, valeu, sabe? Eu me joguei no Mandela. Eu! Parado no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Eu, parado no bailão. No bailão, ela com popozão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. E aí você? Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois. Aí tu segura, segura, Renatinho, segura assim. Se ele estiver agora do teu lado, o cara que estiver do teu lado, aponta pra ele, ó. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que... Bonde inteiro, e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina. E quem vassoura? Meu vassoura também, o gato. Alô, gato de vazio, um abraço do vassoura. Mas é ruim não, mas catuca. Depois cheguei emocionado e pede pra beijar na boca. Alô, gato! Esse aí parece gato de invasão. Só aí eu vou ter que zoar. Tu... Um abraço do vassoura, valeu! Alô, diretoria! O bagulho tá doido na boate, vassoura! Daqui a pouquinho, vassoura, chega e detona! O garotinho da freada! Alô, Marcelinho! E o vassoura! E doido é tudo! E doido é tudo! E suas amigas? E doida! Tudo isso eu já sei. Pois quando eu broto na favela, eu me sinto rei. Ela gosta de ousadia? Aquecimento, Renatinho! Do amor chama meu vulgo para ver. Vai no gudei, vai no gudei. Vai no bico da Glock e rebola. E o que, o que, o que? Vem, vamos fuder. Vem, rebola na tua pica. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço. E você? Botou de quatro, botando pra gemer. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder. Vem, rebola na tua pica. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de mais pólvora. Eu botando pra ceder. Mais pólvora. E vem falando que eu sou foda. Isso é boate, vassoura. Alô, Preto Móveis, obrigado, Debi. Alô, Japonês, Bitimu. Alô, meu primo Renato, GDA. Emissão da película. Os amigos faturando. Alô, Marcelinho. Vai aquecendo, Renatinho, vai aquecendo tudo. Hoje, sábado, tem DJ Vassoura lá em Curuçá. Ele vai frear aí, Curuçá. A galera chamaram o garotinho atender. Oi, para o Denis, vai novinha. Finalidade era fita em casa.

troca tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria só a te esperar. De noite e de dia essa vida vazia sem te amar. Sequência bacana da Rocha pra galera se arranjar. Você soubesse o que há. Minha parceira Vívia tá na área, maravilha! Seu caminho com meu jogo. Foi amor, pra mim foi amor. Que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Uma atrás da outra, sabe? Manda 007. Alexandre Diretoria, garoto! E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só de ser feita que eu vou. Aí tu chama ela, sabe? Chama, vai. Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Olá, rapaziada dos Jurunas, hoje na área, né? Curtindo com a gente aqui também. Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Manda 007. Renatinho. E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só de ser feita que eu vou. Mas se tu quer o verão, cara? Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só. Ô patrão Vanderlei, patrão Gisele. Olá, rapaziada, Barraca Jumon, prepara daqui a pouquinho. Lá em Mosqueiro. Mosqueiro recebe o Renatinho daqui a pouquinho. Meu bem. Nanani nem vem. Vini Moda e Sufoé, a loja que veste o Renatinho da cabeça aos pés. Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Vamos parar de dançar, vá! Manda 007. Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa. Olha aí, vassoura que tá na área, meu parceiro, baby! Não, bora, baby! Ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Então chega aí, vassoura, rapidão, vassoura. O melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Cara, eu gosto da sequência da Rocha, que a gente já vai pegando, não vai descolando da gata não. A gente vai dançando, ó. Banda Amazonas. Jefinho Brasão, papai, tá na área, boa Jefinho, manda uma pra cá, Jefinho, tá seco. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Acabou. Baby, vem me ame, lembro do seu sorriso, hoje. Valeu! Minha conta é bando! Vila do Carmo! Between the satin bowls and the bells, prehistoric garbage truck and the city to themselves. Echo the roar of the dinosaur. DJ Dean Silva, ele e o Nenê Pop. Valeu, Dean, valeu, Nenê. Toma ara na boate. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do. Gabi Pirutina, bora Biruta. Sônia Braga, G. Rick Mixi. Valeu, Rick. Não para. GDK, Renato GDK. Igual esse som, melhor som não há. É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. O som da galera se faz você balançar, você se soltar. Com o som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera ditando o povo. É muito linda, é muito linda. Principalmente quando a gente puxa no fundo do baú. Para relembrar a Guga. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Guilho Mix, minha garotada. Então por que me abandonou? Gordo Dadá, valeu. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Estou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Tu toca! Nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. Nós dois. Bora, meu parceiro! Vassoura, vassoura, vassoura! Um, dois, três! Sávio da mídia só vai relembrando, mas Sávio, ao lado da patroa! Quando acredito, rapaz, tá na área. Ailton tá na área. Eu sou feliz, amor, louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Marcelo Jailton, rapaz. Um dia te falar. Carinha, que deu moral pro Renatinho aqui em São Isabel. Desde o Paredão Mega Pop, Mini Rubi, Carreta, Toxon. Muita história, né, Ailton? Depois vem cá comigo, vem. Vai te dar um beijo. DJ, bota na pressão. Ei, meu DJ, bota na pressão. Ei, meu DJ, bota na pressão. Que o bagulho tá doido e hoje eu quero é curtir. Sou Patricinha, sou e vim pra endoidar. Sou Patricinha, sou e vim pra endoidar. O bagulho já tá doido e a pressão vai começar. E a pressão vai começar, começar, começar. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Explode o bagulho, começa, vai. Começa a vassoura! A pressão do DJzão vai começar. A pressão do DJzão, do DJzão, do DJzão, do DJzão, do DJzão, do DJzão, do DJzão, do DJzão, do DJzão. Júnior Santorini. Era isso que eu tava esperando. Era isso que tava faltando. Mano, o Saúde já está tocando. E a pressão do DJ tá rolando. Sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te lança. Eu vou pro baile de da da da da da. Ô parceiro Chapuna, vem bola Chapuna! Alexandre hoje na área, também só na manha. Dá do mira aí, valeu! Do jeito que você gosta, eu te deixo. Se tá na tira do meu título, não posso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só a galera do papão joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A galera do papão vai. Só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão. Palma da mão. Só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão. Palma da mão. Segura, segura, segura que a galera do leão tá afiada hoje. Só a galera do leão, só a galera do leão. Bate na palma, bate. quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Bate na palma e de bola girando. Pra cara. Que tô feio. Canta seco. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. Mateu levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Mateu levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou. Bora, eu te amo. Mais pólvora, mais pólvora. DJ Vassoura. Tinho estabelece. Renatinho. O sucesso absoluto. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Meu peru tá vindo aí. Meu peru tá vindo aí. Meu peru tá vindo aí. Tá vindo aí. Tá vindo aí. A frente vai pra trás, rolando até o chão. Descendo a você, vem a promenor da funk. 24, 24, 24, bota a mão do bacola. 24, 24, 24, bota a mão do bacola. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Fala que é pressão, papai. É pressão hoje. Na voz de Bradock. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem, vem, vem, não toma, toma. Meu parceiro, Mauri, mais pólvora! Bora, Mauri, garotinho! Vai, vai, vai, vai, tu quer pressão, toma, então toma, pode vir pra cá! Tu quer pressão, então vai. Pode vir pra cá! Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava! Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava! Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece! Parceiro Leonã, do Palio Pressão, ele e o Emerson Pressão na área. Jequinho, o rei das motos. Bora, Ailton, bora, Ailton, bora, Ailton, bora, Ailton. Ei, meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, de amor, de amor, de amor. O que que o Maurício quer, Maurício? Hoje não. Jefinho, pressão, bora, Jefinho, já já, eu desço aí contigo, Jefinho. Toma mais 10. Chover em cima deles. Fico com a novinha que só pode ser droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha, porque ela pode ser droguinha. Eu não sou ser droguinha. Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi... Renatinho vai tocando! Já já volta do Vassoura! Rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Bora, vambora, vambora, bora, bora, bora, bora! Viajando! Vou tocar só mais duas, passar por Vassoura! chegando pra balar. É o DJ Levi fazendo a onda sem parar. Ele é de Mosqueiro e agita o povão. É o DJ Levi, a moral, meu irmão. Desde já agradeço meu parceiro Kiri, que trouxe o Renatinho hoje nessa sexta-feira maravilhosa em São Isabel. Valeu, Kiri! E a moral é o DJ Levi. Hoje aqui na boate Bradock Mix. De Mosqueiro, sucesso para todo o Pará. DJ Levi faz a onda, a moral do Pará. Pará. DJ Levi faz a onda para todo o Pará. Ele é de Mosqueiro, o DJ que é de arrasar. Fixando na batida, o sucesso vai rolar. É o DJ Levi, a moral do Pará. DJ Vassoura. DJ Irã. Sucesso, Vassoura! Valeu, Vassoura, por esse espaço maravilhoso hoje aqui na boate. Você, meu parceiro querido, trazendo o Renatinho de Mosqueiro e a família super lotando com a gente, hein? Valeu, Santa Isabel! Vamos parar, vamos parar. Meteoro, meteoro. E... Você eu vou se encontrar. E que vassoura? Meteoro, só quero Renatinho, levando alegria e diversão para a sua festa.